comunicação, fenômeno que sempre fascinou. Esse que vos fala agora em estéreo. Mas nunca fui de ficar de blá blá blá na parada. Ao contrário de quem faz muito barulho por nada. Inabalável na balada, foi na Silent Way. Miles Davis chapei, você sabe, eu sei. Que em boca fechada nunca entra mosquito. E falador passa mal, pois sempre fica esquisito. Nesse quesito, quem sou eu pra duvidar? No saber sintetizado em cada dito popular. Quer dizer pra pular, uma etapa real. Precisa mais que colar, em prova colegial. Uma pá de gente pode perguntar por que que a gente lança essa real. Se na real curte um auê, pode crer, nossa fé é no funk mais bem. Se o que seria do som, se não fosse o silêncio. Silêncio. Todas as palavras que você cospe têm um peso tão pesado quanto tudo que você deixa preso. E ninguém sai ileso, é minha conclusão. Agora a mente fervilha, assim como o busão. Pensamento em profusão, um turbilhão de segredos. O barulho vai crescendo e meu humor fica azedo. E a concha composta pelo fone de ouvido já não é forte o bastante pra cobrir o ruído. Ruim apelido agudo me deixa surda. A paisagem não tem nada a ver com a imagem do Buda. Buzina berrando, falação, gritaria. Meu som no silêncio é tudo que eu gostaria. Ritmo, melodia, vem comigo a toda hora. Mesmo quando o mundo inteiro subitamente vai embora. Porque hoje é o dia em que a terra parou. Só sobrou o Walkman tocando a fita de som. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio, silêncio.